verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vá embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vá embora, ou vá embora e não volte mais. Muito bem, linda canção, né? Nas vozes de Victor e Léo e Zezé de Camargo e Luciano, muito bacana mesmo. Aí, meu amigo Nicésio, Ramon, Yuri, aí de Neuza, todos vocês de Pouso Alegre, amigos da Vânia Rocha, todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? 90.9 exibindo o nosso programa. Minha querida Erineu de Brito, que também faz parte da equipe da Rádio Tropical FM, em Santa Luzia do Paruá, onde nosso programa é exibido todos os dias, 7 horas da manhã, com muito sucesso. Valeu, William, Policarpo, Marlene, todos vocês ouvintes, um beijo no coração de todo mundo. Quero mandar um alô aos amigos, para os amigos da Rádio Belém FM, Belém do Pará. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Rádio Felicidade FM, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul também, exibindo nosso programa. Também os amigos da Rádio Bom Jesus FM, Ribeirão Bonito, São Paulo. Um abraço, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Os amigos da Rádio Campestre FM, em Alagoas, muito obrigado pela parceria. Os amigos da Rádio Esplanada FM, em Esplanada, na Bahia também, exibindo o Mundo Sertanejo. Os amigos da Rádio Morada FM, em Virgem da Lapa, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, os amigos da Rádio Arai FM, também, em Berilo, Estadão de Minas Gerais, exibindo o Mundo Sertanejo. No quadro, ao som da viola, César e Paulinho cantam "Você é tudo que pedi pra Deus". Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Vamos junto. Na fazenda da esperança mora o meu amor. Lá o sol sorri quando beija seu rosto. Tem uma estrela que vem me avisar que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo branco, cheio de mistérios, cheio de encantos. Você vem correndo me dizer te amo, fico acanhado, pois amo tanto. Você é tudo que pedi pra Deus, pra Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus, pra Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real fantasia. Tem um lago lindo pra gente brincar, verde natureza realçando a vida. Solta teus cabelos negros contra o vento, sua timidez atrai meus sentimentos. Você seduz o universo, até meus pensamentos. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. É tudo que pedi pra Deus, pra Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Valdirene Rodrigues. Ela disse que não perde o programa, né? Sempre deixando lindas mensagens para mim no Facebook. Obrigado, viu, querida? E ela pede todas as músicas, oferece todas as músicas apaixonadas do programa para o seu maridão, o Raimundo Nascimento. Aê, Valdirene Rodrigues, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês. Aí, Adriana Costa, a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Márcia Farias, muito obrigado pela audiência de todos vocês, viu? Minha querida Nusa Pardinho, em Vila e Vargem Grande, Rio do Pardo, Minas Gerais. Nusa Pardinho, um beijo pra você, muito obrigado, viu? Afonso Braddock, os amigos da Nossa Dimensão, Nossa Brasil FM, em Formosa, Goiás, viu? Valeu, Afonso Braddock, muito obrigado pela parceria, viu? Também os amigos da Nova Dimensão FM, em Assiara, Estadão de Goiás, todos os amigos, ouvintes aí de posse, Alvorada do Norte, Simulândia, um beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, um abraço a todos vocês. Valeu, meu amigo Bideca, os amigos de Abadiânia, Estadão de Goiás. Ô, Deise Cristina, um beijo pra você, obrigado pela audiência, viu? Aí sempre ouvindo o nosso programa em Abadiânia, pela Rádio Capivari FM. Minha querida Luana Silva, Maria Clara, a todos vocês de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Beijo para vocês, amigos, ouvintes aí da Rondônia FM, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Elinaldo Oliveira, DJ Carrapicho, todos vocês, amigos de Vanderlei, Bahia, Vanderlei FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Estarei dia 27 de julho, aí no Caldeirão Brother, em Vanderlei, na Bahia. Diego Valadares, fazendo um grande show em Vanderlei, na Bahia, na ocasião da Festa do Milho. Vai ser muito bacana. Caldeirão Brother é uma das grandes casas de show da cidade, né? Vanderlei FM, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Dia 27 de julho estarei aí, Diego Valadares, e dia 28, domingão, em Barreiras. 27 e 28 de julho em Vanderlei e Barreiras, Estadão da Bahia. Vai ser bom demais, viu? Estaremos juntos. João Bosco e Vinícius cantam Fim de Semana. Só depois daquele beijo despertou meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Marília Rocknelli Xavier, em Caetitu, região de Berilo, Minas Gerais. Ela disse que não perde o programa. Nós temos audiência fantástica aí pela Rádio Arai FM em Berilo. Muito obrigado, Reginaldo Franco, todos os locutores, todos da equipe, os programadores, né? As recepcionistas, todos vocês aí da Rádio Arai FM em Berilo, Minas Gerais. Um beijo para você, Marília, Vilma Fernandes, todos vocês de Caetitu, região de Berilo, Minas Gerais. Também todos vocês aí de Virgem da Lapa, né? Virgem da Lapa, nós temos audiência fantástica também pela Morada FM. Muito obrigado, viu? A Fanny Salles, sua mamãe, Dona Nilza, o seu papai, Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais. Um beijo, viu, Fanny? Obrigado. Sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço para meu amigo André Luiz, locutor aí da Rádio São Francisco FM, de Porto Franco, no Maranhão, onde provavelmente estaremos dia 9 de agosto, né? Também o meu amigo Alan Piquet, empresário, está aí na região negociando shows, né? Dia 10 de agosto estaremos em Sítio Novo e estamos confirmando aí, dia 9 em Porto Franco, estaremos anunciando aqui, viu? Dia 10 de agosto, Diego Valadares em Sítio Novo, Maranhão, fazendo o Baile dos Pais aí na deixa eu ver aqui o local direitinho, né? No Parque de Vaquejada, para Protásio José Marinho, Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, aí Marinho em Sítio Novo, Estadão do Maranhão. Estaremos fazendo um show aí muito legal, homenageando todos os papais de toda a região, viu? Esperamos vocês em Sítio Novo, Maranhão, dia 10 de agosto. Um beijo para todo mundo, minha querida Ellen Amaral, sempre interagindo comigo, pedindo alôs, pedindo músicas, aí em Santa Luzia do Paroá. Vamos em frente, quem canta bonito agora é Rick Renner, Ai Que Gostoso. Ai que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom faz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu AP, que eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no tocinho da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Faz, neném, faz gostoso, faz. Ai. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu AP, eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no tocinho da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Maravilha, novo sucesso da dupla Rick Renner, nossos amigos de Brasília, que conquistou o Brasil inteiro com as suas canções, né? Meu amigo Nilson Lombardi, da Rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste. Um abraço, viu, Nilson Lombardi, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Adilson Tavares, aí, cabra danado, da Rádio Piseiro Sertanejo, exibindo o nosso programa em Salto Grande, interior de São Paulo, né? Um abraço, muito obrigado, viu, Adilson Tavares, todos da equipe da Rádio Piseiro Sertanejo. Minha querida Maria Aparecida, em São João do Paraíso. Maria Aparecida, Silvana Vitorino, Silvana Machado, a todos vocês aí dessa linda cidade. A Neilza, todos da equipe da Rádio Paraíso FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Manfrini Guerri e sua mulher Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo, sempre pedindo alô, sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço a todos vocês ouvintes aí da Rádio Sim, exibindo o nosso programa, todos vocês da equipe, o nosso muito obrigado. Michel Teló canta pra todo mundo. Ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Tamile Dias, a Flávia Pinheiro, a Rosana, a Penha, todos vocês amigos aí da Ocidental FM, Porto Walter no Acre. Ocidental FM, nossa parceira, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, Nonato Costa, a Lúcia, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Aleir Mototax, né? E seu irmão Wilson, meu amigo Cido Bala, todos amigos aí de Acreúna, Estadão de Goiás, ouvintes da Rádio Canadá FM, que exibe nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? meu amigo Humberto Walk, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, Ilha do Chicão, né? Todo mundo ouvindo o nosso programa aí, muito obrigado, viu? Ilha do Chicão, Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco também, não perde o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Beleza FM, valeu meu amigo Cowboy, o Luiz Sérgio, o Gilson, todos vocês da Beleza FM, em Candangolândia, Distrito Federal. Quem vai cantar bonito agora, Fernando e Sorocaba, Livre, cantam Fernando e Sorocaba. Vamos girar, girar, até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumento o som da caminhonete, ponho doce sem ter dó. Toca um Tião Carreiro, um Chitãozinho Chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir no outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Vamos girar, girar. Abra as asas pra voar, não existem limites. Vem se entregar, eu acelero na balada. E no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir no outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? E aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Música no seu rádio, muitos alôs. É muito legal, né? Eu fico muito feliz porque no meu Facebook é uma loucura, todo mundo pedindo alô. Aí, Diego Valadares, adoro seu programa, não perco seu programa, manda alô pra nós aqui na minha cidade, tal, tal. Eu fico muito feliz com isso, continue fazendo isso. E se você ainda não está no meu Facebook, é só adicionar Diego Valadares e a gente vai estar sempre falando, viu? E você também pode escrever a sua carta e mandar pra mim através da caixa postal 6300, CEP 70.749-970. Eu vou ler com muito carinho a sua carta, atender o seu pedido musical, vai ser muito bacana, viu? Um beijo carinhoso para todos vocês, minha querida Poli Monteiro, em Ji-Paraná. Aí, Poli Monteiro, sempre pedindo alô, dizendo que não perde o programa, ela mora em Ji-Paraná, no Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Minha querida Poli Monteiro. Aí, Priscila Silva. Priscila Silva em Santa Luzia do Paroá. Um beijo pra vocês aí, viu? Um abraço, meu amigo Big Night, os amigos da banda Nat Music, em São João do Paraíso, que faz muito sucesso em toda a região, né? Muito obrigado, meu amigo Big Night, sempre interagindo comigo, que faz muito show em toda a região aí de São João do Paraíso, a banda Nat Music.

onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim. Fim do dia e não te esqueço. Aonde está a minha flor de olhar tão lindo e sedutor? Por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor sinto por ela na real não vai ter fim. Não vai ter fim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Fábio Vieira, todos os amigos da Tribuna FM São Sebastião da Vargem Alegre. Valeu, meu amigo Fábio Vieira, todos vocês da equipe. Muito obrigado pela parceria, tá bom? Meu amigo Dudamel, da Clipe.net em São Paulo, exibindo o nosso programa. Minha querida Janete Matos em Guarapari, diz que não perde o programa Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Ideal FM, em Boituva, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos pelo carinho, tá bom? Minha querida Patrícia Maiara, em Santa Luz do Paraná, Estadão do Maranhão, ela pede alô, pede música para sua mamãe, é Maria das Neves, e o seu papai Francisco Santana. Valeu, Patrícia Maiara, um beijo para você, para todos aí dessa linda cidade, viu? Vou cantar para vocês, para minha querida amiga Maria José, que sempre pede essa música, né? E ofereço para todos os apaixonados. Canta Diego Valadares, de Maria José de Poços Goiás, para todo mundo. Casa Vazia. A cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão. Mas não tem nada, não, que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Música.

Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Muito bem, Cleiton Aguiar cantou para vocês Cheiro de Flor. E eu quero mandar um recado especial aqui, olha. Você que quer comprar uma fazenda para trabalhar, para produzir, aí na beira do Rio Arrojado, na região de Correntina, Bahia, tem uma fazenda de 35 hectares, boa para plantar, escriturada, terra boa para produzir, viu? É só você comprar, entrar e trabalhar com a sua família, produzir, também ganhar dinheiro, tá bom? Fazenda de 35 hectares, na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, Bahia, à venda. Ligue e fale com Joaquim no 61-3377-8923. 61-3377-8923. Compre esta fazenda e vá trabalhar com a sua família e produzir, tá bom? Na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Escriturada, viu? Boa para plantar e para colher. Ligue no 61-3377-8923 e fale com Joaquim. E aí, meus amigos de Vanderlei, na Bahia, dia 27 estarei aí, Diego Valadares, fazendo um grande show na Casa de Show Caldeirão Brother, em Vanderlei, na Bahia. Um abraço, Elinaldo Oliveira, DJ Carrapicho, todos os amigos aí da Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Todos os locutores, a Sheila, a Aline, o nosso diretor Luciano. Muito obrigado a todos vocês aí pela parceria, viu? Dia 27 de julho, sabadão, em Vanderlei, na Bahia. E dia 28 estarei também em Barreiras, fazendo um grande show na Casa de Show Ingá. Vai ser muito bacana. Todos vocês de toda a região, todo mundo convidado para cantar e dançar com Diego Valadares em Vanderlei, Bahia, dia 27 de julho e dia 28 em Barreiras, na Casa de Show Ingá. Vai ser muito bacana. E dia 10 de agosto estarei também fazendo um grande show em Sítio Novo, Maranhão, homenageando os papais aí no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho. Vai ser muito bacana, Diego Valadares em Sítio Novo Maranhão, dia 10 de agosto, sabadão. Todos vocês convidados e todos de toda a região, viu? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Rafael Silva canta: Tô sozinho, tô solteiro. Amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus, beijo pra todo mundo. Tchau, Brasil. Tem alguém solteiro aí? Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Ela saiu porta fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Arrepia, Gaiteiro!